cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora então, bem-vindos aqui a mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam, o programa que na UFM da Boa Nova se habituou, nos últimos 11 anos, a ter ininterruptamente pelo menos uma banda em destaque. E esta semana damos uma estreia, quando digo estreia, de alguém que já aqui várias vezes foi referido na Boa Nova, no momento em que o seu nome, Dengás, será o Luís Mendes, vai estar connosco, para falarmos não só dos seus últimos êxitos mais recentes, mas também da sua carreira, uma vez que é a primeira vez que está aqui connosco para falar dele enquanto compositor. Sendo certo que Dengás é um dos nomes que está confirmado para a próxima Expo, portanto vai decorrer em julho próximo e será um dos grandes cartazes para essa exposição que decorre precisamente aqui em Oliveira do Hospital. Pois bem, mas habituámos, como sempre, quando falamos de alguém, a tê-lo, ainda que seja via telefone, porque a distância isso obriga, a falar de si próprio. Antes de mais, bem-vindo aqui à Zona da Beira Serra, Luís. Muito obrigado. Tudo bem? Tudo bem, Luís. Ora bem, a verdade é que vamos tratar mais por Dengás, porque é assim... Não, é melhor toda a gente trata por Dengás. Exatamente, toda a gente o reconhece assim como por esse seu nome, que adotou já há algum tempo. Ora, o nome Dengás é bem conhecido aqui na Boa Nova, não só mais recentemente, mas já antes, portanto, e via eventualmente do Rainha, foi dos temas que mais começou aqui a passar, que tem tido presença aqui junto a nós. E eu começava por aqui, porque o estilo musical que veio adotando, é aquele que mais privilegia, é o dos estilos que, efetivamente, mais é dado a participações. Ou seja, quando falámos aqui muitas vezes de Dengás, falámos por via de... Ou porque teve com o Richie Campbell, ou com o Agir, enfim. Uhum. De algum modo, é onde mais facilmente as pessoas se encontram. Tem essa percepção e há alguma razão especial para isso acontecer? Sim, essa percepção tenho e... É normal desde sempre que o rap teve muitas participações, assim como o reggae também, os álbuns. As pessoas às vezes nem sequer estavam muito habituadas. Eu lembro quando comecei a fazer os álbuns que as pessoas diziam, pessoas que não estavam tão ligadas a esses movimentos, a esses tipos de música, diziam, epá, tantas participações aqui, etc. Mas para nós isso é uma coisa muito normal e não é banal, mas pronto, é muito habitual acontecer. Eu acho que uma das razões para isso acontecer é, eu pelo menos falo por mim, eu quando estou a fazer uma música, penso na música e penso no resultado final. Como é que eu a queria ouvir e como é que eu quero que ela soe. E muitas vezes eu tenho a perfeita noção, eu não sendo um cantor com uma extensão vocal que consegue fazer tudo o que quer fazer, que se eu quiser ter uma música, por exemplo, vamos pensar no caso do Nada Errado, com António Zambujo. Obviamente que eu podia fazer um refrão para ali, ou fui eu que escrevi o refrão, eu podia ter escrito o refrão e ter cantado, etc. Mas como eu queria que aquilo soasse, eu nunca conseguiria dar aquela vibe e aquela energia à música. Por isso, é uma coisa que depois surge muito naturalmente, que é, isto era lindo aqui, era com António Zambujo, por exemplo, ou quando fiz o Para Sempre, a versão Unplugged, pensei logo, isto era lindo, o que eu estou a imaginar aqui é a voz do Sr. Jorge, uhum. Que o produtor que tem feito estes os Para Sempre, entre aspas, comigo, exato. Que é o Twins, ele já sabe, muitas vezes eu digo, já estou a ouvir isso na minha cabeça, eu já sei como é que quer que sou, e aquilo só para, só acaba quando eu estou 100% satisfeito com o que está a acontecer. E por isso das participações é uma coisa que é habitual para neste estilo de música, e para mim faz todo sentido, porque eu gosto muito de misturar, a minha base é o rap, mas eu gosto muito de misturar rap com pop, e com R&B, com soul e com reggae, e por isso acho que só temos a ganhar em ver os artistas juntos a fazer música, porque acho que depois quem ouve fica a ganhar. Para sempre no meu coração, nada vai levar você de mim, vou com você até longe daqui. Para sempre no meu coração, eu só quero ver você sorrir, até no dia em que eu sumi. Yeah. Hoje eu só queria voltar para o teu mundo, ficar contigo só sentado e mudo. É que às vezes eu estou estressado e burro, mas é só contigo que eu paro, sou sensato e mudo. E hoje não quero saber de estúdio, hoje tudo o que me interessa és tu. Mas vou falhar contigo por não ser perfeito, porque eu sinto e sei que és tudo o que interessa a comparar com tu. agora até guio com mais cuidado. E esses bifes já não me deixam irritado. E as canuquinhas na fila para tirar foto fazem-me lembrar de ti, e o pai fica todo babado. E perguntaram se eu comprei a caçadeira, porque a ter uma princesa ainda por cima era a primeira. Só se for para atirar para o ar, na boa só para avisar que chegou a felicidade, mas da mais pura e verdadeira. Para sempre no meu coração, nada vai levar você de mim. Vou com você até longe daqui. Para sempre no meu coração, eu só quero ver você sorrir até no dia em que eu sumir. Yeah, isto é daquele amor que não tem distância, só dor no peito, importância e substância. E o engraçado é saber que o que me cansa é dar-te a liberdade para voar, depois vir a ansiedade, dizer-me que é para sempre e que tenho que honrar o compromisso. Para e pensa e agradeça à tua mãe por isso. Vai haver momentos em que acreditar vai ser difícil, mas tu és linda e por favor nunca duvides disso. Um dia levo-te ao altar, agora não penso nisso porque ainda não é hora. Vou confiar em ti, és tu quem manda na tua vida, mas se ele não te respeitar vou-lhe explicar que tenho que saltar fora. Só que ser bom pai, não te desiludir. Sei que não vai ser fácil, mas um dia se eu não conseguir, quando não me quiseres para celebrar, eu vou sorrir daqui. Quando fracassares, nunca te esqueças que eu estou cá para ti. Para sempre no meu coração, nada vai levar você de mim. Vou com você até longe daqui. Para sempre no meu coração, eu só quero ver você sorrir até no dia em que eu sumi. Yeah. Eu e tu é pra sempre. Eu e tu é pra sempre. Eu e tu é pra sempre. Eu e tu é pra sempre. Eu e tu é pra sempre. Sempre no meu coração, eu só quero ver você sorrir até no dia em que eu sumir. E chegar a essas pessoas é fácil. Neste momento, enfim, falava um pouco do Zambujo, que é um homem que tive muito, felizmente, muito atarefado, também muito pelo Brasil. Chegar a essas pessoas e dizer: olha, eu sou eu de Engage e gostaria de ter contigo uma participação que viesse aqui a esta música. Em Portugal é fácil, de facto, as pessoas terem esse entrosamento, e não só, no Brasil, uma vez que falava um pouco de São Jorge. Isto é uma coisa que acontece também. Eu acho que as pessoas às vezes têm ideia que essa coisa das participações ou envolve dinheiro, ou tem que se pagar, ou é feita através de... Aliás, que os motivos são só motivos meramente de business, etc. Uhum. E neste caso não aconteceu isso em nenhuma das músicas. Por exemplo, como está a falar no caso do Zambujo, o que aconteceu é que eu já era fã da música dele, e quando estávamos no estúdio, eu disse logo ao Twins que pá, isto era fixe ser com o Zambujo. E foi assim mesmo, eu liguei-lhe, disse que gostava muito de fazer esta música com ele, que era uma música que era fixe, e mandei-lhe a música, e depois não teve ciência nenhuma. Na verdade, ele gostou da música e quis fazer parte dela, e no dia a seguir foi ter connosco ao estúdio e gravou, etc. Por isso foi uma coisa muito natural, e foi basicamente a mesma coisa que aconteceu com o Sr. Jorge. O Sr. Jorge, eu mandei uma mensagem ao Marcelo D2 e disse que tinha uma música que achava que era perfeito ser ele a cantar. Ele disse que ia mandar uma mensagem, mandou uma mensagem ao Sr. Jorge e em menos de 5 minutos mandou-me uma mensagem a dizer: olha, já lhe disse e ele aceita. E depois, quando ele veio cá fazer o concerto do Mel Arena, foi ter comigo ao estúdio, estava com duas diretas em cima. E por isso, para mim, a parte principal dessa coisa das participações foi perceber que estávamos todos a fazer música pela música, e isso foi o mais importante. Tendo em conta, falou há pouco do Marcelo D2, enfim, o homem, estamos juntos, não é? Exatamente. Portanto, ou seja, de algum modo vai tendo algumas participações, vai criando amigos, não é? E depois a partir daí uns chamam outros, não é? Há sempre pontos de contacto. Sem dúvida, nós, com toda a gente, pelo menos agora, ultimamente com quem fiz música, foram pessoas que ficaram minhas amigas, e depois disso já estivemos muitas vezes juntos

Ora, vamos recuar ainda ao nome de Engás. Ou que julgamos saber, o Luís vem a querer entrar na música na ordem dos seus 14 anos, 14, 15 anos. E era, usar o termo angolano, candengue, portanto, de puto, que vem a derivação para Dengás. Exatamente. Pois bem, ou seja, vai ser de mercado muito cedo, nesse estilo musical. E logo de início, enfim, era muito imberbe, portanto, com 14, 15 anos, teve noção do que queria fazer e algum dia pensou chegar onde já está? Sim, eu desde da cidade que sempre tive esse objetivo e eu sabia o que é que queria fazer da minha vida e os sonhos que tinha, etc. Obviamente que eu não sabia onde é que ia chegar, mas no fundo acreditava, porque tive momentos mais complicados, como por exemplo tive que chegar a casa e dizer, olha, vou deixar de estudar para fazer música, que é uma coisa que obviamente ia assustar qualquer pai. Claro. E no meu caso, se calhar ainda assustava mais, porque naquela altura o rap não tem a força que tem hoje em dia no nosso panorama musical. E eu, para além de dizer que ia deixar de estudar para fazer música, disse que ia deixar de estudar para ser rapper. E isso, obviamente, que é muito complicado. Por isso, só acreditando muito no que estava a fazer e no desenrolar da situação toda, é que eu podia manter-me firme e seguir com aquilo que queria fazer. E foi isso que aconteceu. Porque eu acho que, no fundo, nós lá no fundo sentimos se realmente vai dar certo ou não. Obviamente tive muito medo que não desse, desiludi-me muitas vezes, houve muitos contratempos e continua a haver momentos que nós estamos mais motivados do que outros, mas isso é muito importante depois também para o desenvolvimento daquilo que estamos a fazer. Este é para aqueles do primeiro dia. Este é para aqueles com quem eu sorria. Este é para aqueles a quem eu dizia que isto ia ser a minha vida um dia. Ninguém me vê com quem nunca viu, e é com saudades de quem já partiu que olho para quem se ri e riu, porque hoje eu vou de Cascais ao Rio. Vou fazer barulho nessa track, bro, para te poder mostrar que tu consegues, bro. Lutar pelo sonho e fazer cash, então cresce a dominar o mundo com rap, bro. Podem tentar, mas ninguém para. O que nós dissemos já ninguém cala. Palavra é nossa, eu vou levá-la. Quando a rádio não passa, a rua vai traficá-la. Estamos juntos, se é para dominar o mundo, estamos juntos. Se for para fazer barulho, estamos juntos. Se é para viver com orgulho, estamos juntos. Para tomar conta do bagulho, estamos juntos. Dizer que isto é sobre nada, uns vão ouvir de mente fechada, sem entender que isto é a nossa alma presa num beat com sabor a liberdade. Isto é o orgulho em tudo o que eu fiz, isto é o meu people a viver feliz, sem tempo nem guita para ficar triste e a fazerem do destino o que ele nunca quis. Estou como o people do bem que não teme encarar um cara a cara sem dever nada a ninguém, morrer só pela família e andar de cabeça erguida, porque a nossa laia unida jamais será vencida por alguém. Quando começámos éramos loucos, os que estavam comigo ainda eram poucos. Os verdadeiros eu sei quem são e para os que são. Estamos juntos, se é para dominar o mundo, estamos juntos. Se for para fazer barulho, estamos juntos. Se é para viver com orgulho, estamos juntos. Para tomar conta do bagulho, estamos juntos. Go! mas é com o Para Sempre. Não que antes tivéssemos, não tivesse tido já um reconhecimento, mas o Para Sempre, precisamente no momento em que explode, podemos dizer assim o termo, o Dizer Que Não, que dê gás para ser o nome incontornável da música portuguesa. Ou seja, hoje em dia, quando se fala em dê gás, há logo alguém que associa a uma música, pelo menos a uma delas. E este é um tema que, na prática, vem a aparecer ao público já em 2015, final de 2015. Mas para si, 2016 é um ano em cheio. Não só porque passa a ter um airplay, não só com esses temas, mas com os outros também, sistemático, e de repente dá-se com grandes concertos. E é a ser solicitado. Aliás, podemos dizê-lo, nós próprios vimos-lo em Viseu, no ano passado. Portanto, hoje em dia que está agora a lançar o tal o Unplugged, que já iremos falar em seguida, este é o caminho normal que pensava no momento em que sai o álbum Para Sempre, no final de 2015? Este era o caminho que eu queria. Normal é um bocado subjetivo, porque depois cada um tem o seu caminho, e às vezes nós estamos à espera de umas coisas que não acontecem, e de iludimos, mas depois acontecem outras e ficamos contentes, por isso é um bocado fácil de prever, mas... Eu sempre acreditei que eu dizia que não era uma música que as pessoas iam gostar, e foi assim mesmo, assim como outras músicas do álbum, mas o álbum surpreendeu-me pela positiva, porque eu lembro que na altura, quando o álbum saiu, em poucas horas esteve no primeiro lugar do top de vendas do iTunes e entrou diretamente na primeira semana para o top 10 em Portugal de vendas também. Não nos podemos esquecer que, apesar de tudo e de ser um álbum de rap que tem muita influência de pop também e de outros estilos musicais, é um álbum de rap e não sei até que ponto é que isso era uma coisa muito normal de acontecer no nosso panorama musical, não só a nível da venda do disco, que é uma das maneiras de nós percebermos a aceitação, como também de concertos e festivais, como esse que acabou de referir em Viseu. Hoje em dia nós conseguirmos, neste caso estou a falar de mim, eu conseguir, sendo um rapper, estar como cabeça de cartaz de festivais que são absolutamente mainstream, acho que é um indicador muito importante, que se calhar esta geração está muito mais aberta a este tipo de música e por isso muito mais pessoas conseguem conhecer a minha música, pronto, através do Dizer Que Não e de outras músicas. Mas pronto, não era uma coisa que eu queria alcançar, mas obviamente nunca é garantido, nós nunca sabemos se vai acontecer ou não. De onde eu vim, relações valem mais contas. Conta mais aquilo que eu sinto com o que tu me contas. De onde eu vim, acreditamos no karma. São três dedos contra ti de cada vez que tu apontas. De onde eu vim, quem tem muito tem pergulho bué. Santas no carro, desta gente não é bimbi, se é fé. De onde eu vim, leões em casa, não era mentir bué. Heroína, só a minha mãe que ficou de pé. O povo baza para fora e não volta. Juventude é mal paga, alienada e não vota. Cor da pele, é normal, não importa. Na amizade, dinheiro é papel, lá fora um pé na porta. Quando eu vim no casal, ninguém mete a colher. Até ao dia em que o homem mete a mão na mulher. Tu és quem as ampara, não podem temer. Senão de onde eu vim, deixas de ser homens ou merdas qualquer. Sei por onde vou e sei de onde venho. E é nas raízes o orgulho que eu tenho. E nem que essa merda irrite o mundo inteiro. De onde eu vim, ser real é ser verdadeiro. Isto é o meu people, isto é o meu gang. Isto é o meu team, bro, isto é minha fam. É carinho e power, como eu nunca vi. Coração e palco cheio da família que eu escolhi. Isto é I am family, bro. I am family, bro. E sei que eles não entendem como é que eu estou aqui. É que eu faço isto pela fam, fam, fam. Quando não tiver no teu rádio, quero me basear num fã diário. Que eu tiver na moda, nos mó diário, ainda vou continuar no teu pódio. Quando for o homem do ano, quando o que eu fizer for engano, continuas lá no meu canto a entender que também sou humano. Quando o meu som não bater, és capaz de me dar a confiança. Nosso lance nessas calças, bro, é nossa aliança. A primeira fila do meu show é show. Bomba tom e big bro, só love, recebo e dou, let's go. Isto é o meu people, isto é o meu gang. Isto é o meu team, bro, isto é a minha fam. É carinho e power, como eu nunca vi. Coração e palco cheio da família que eu escolhi. Isto é I am family, bro. I am family, bro. E sei que eles não entendem como é que eu estou aqui. É que eu faço isto pela fam, fam, fam, family. Temos família em Cascais, em casa das tias. Temos família a comer anos em Caxias. Acreditámos mesmo quando tu não querias. Agora isto é comida no prato das nossas crias. É reunir amor e notas, bro. Única família que muita gente tem, tu nem notas, bro. Nós fazemos isto bem, eu sei que eles tomam notas, bro. Então eu sei que estou no sítio certo, bro. Isto é o meu people, isto é o meu gang. Isto é o meu team, bro, isto é a minha fan. É carinho e power, como eu nunca vi. Coração e palco cheio da família que eu escolhi. Isto é I have family, bro. I have family, bro. E sei que eles não entendem como é que eu estou aqui. É que eu faço isto pela fam, fam, fam, my family. Consigo o nome, no caso do Ruben Matthijs, que já aqui falámos, e que está na sua banda, e quem vê um concerto seu percebe que de repente, cada vez que há a possibilidade de algum desses back vocals virem à frente, percebe que tem ali músicos de exceção. Não é gratificante para perceber que escolheu bem a equipa que o vem a acompanhar? É pá, claro que sim. Isso sem dúvida, estou muito contente que com eles todos, com a Aya Band, porque existem aqui dois lados que eu desde o início, eles já me acompanham desde que eu comecei a tocar com a mixtape que lancei gratuitamente na internet, que nós incrivelmente conseguimos estar 3 anos na estrada, obviamente uns anos com mais concertos que outros, mas estar sempre na estrada com um álbum que foi gratuito na internet e com uma banda, porque eu sempre tive esse foco de fazer os meus concertos com banda. Era muito normal, e é muito normal os rappers fazerem concertos com DJ, etc., mas eu, se calhar por influência de outras bandas também, sempre quis ter uma banda comigo. E é muito bom porque eles acompanharam o meu crescimento e todos nós tivemos que fazer sacrifícios. E no início é bom é saber que aquelas pessoas também já fizeram sacrifícios para estar a tocar aqui, então hoje em dia estamos todos muito melhor. E já que é para estarmos bem, ao menos que sejam as pessoas que também todos deram um litro, uhum, para isto acontecer, obviamente. E só tenho a ganhar entre eles comigo em palco, sem dúvida. E até porque eu acredito que ninguém consegue nada sozinho. E pronto, eu sou mais um caso desses, que óbvio, o meu concerto é muito melhor porque eles lá estão, o meu álbum é muito melhor porque tenho o Twins também a produzir e tenho convidados, etc. E acho que nós devemos dar valor a isso. Eu ainda sou do tempo em que ninguém me cria. Hoje em dia sou o orgulho de quem me criou. E quem diria que hoje em dia quem o cria a vender droga ganha a vida com o que ele criou. Não tinha livros nem interesse, em casa tinha amor e stress. Quem veio do zero e sem nada ergue um castelo encantado, mas tudo o que eu queria era cantar só para que o meu sonho vencesse. E segurei aquele caixão com força de quem ama, quem nos dava sempre a mão. E é pelos meus que não têm cá os seus, que lágrimas viram power na garra de uma canção. Perdi gente e andei sozinho, não tinha um tempo a fazer o meu caminho. E via chorar com medo, eu disse mãe eu entendo. Já ela chora em cada pau quando eu brilho. I've been through the fire. Fight through this. quem diga que eu não sou real. Real para mim, para ti não pode ser igual. Real é vê-la deitada na cama, com medo que a força a deixe, à espera que a morte a chame. Real é ter passado, mas esquecê-lo, não ter vivido e só ter passado por ele. E mesmo que levou um nosso nega, deixou a minha rainha, mente sem peito e sem cabelo, sem tempo a pensar no futuro que não há. Já bati no fundo, não era o meu lugar, sozinho e mal acompanhado. Agora o compromisso é nunca parar. No new friends, mais ninguém. I have fam, mais ninguém. Por isso estou sem, para não ficar sem. Hey, contra tudo e todos por causa disto, num sítio onde uns perdem já fazia isto. E vi o outro lado, o paraíso, porque enquanto vocês curtiam eu vi ódio a barrer. I've been through the fire and the rain. I made every move I can make. Ainda a propósito, mas falámos aqui agora de Matai e não queríamos juntar aqui o tema, esta música foi inclusive nomeada para um Globo de Ouro. Por acaso não veio a ganhar, mas foi nomeada. Portanto, é isso, acho que só isso logo é uma chancela de qualidade muito interessante. Então, de repente, perceber que estava ao lado de outros grandes músicos também a querer mostrar um tema que, de algum modo, está no ouvido de toda a gente, como é que se sente, tendo em conta que o criou? É um grande orgulho e basicamente é nós vermos o nosso trabalho recompensado. E eu devo confessar que tiro mais gosto em ir tocar a música, por exemplo, nesse caso do Eslovador, deu mais gosto até ir tocar a música do que propriamente estar lá para disputar o prémio. Nomeado, uhum. Claro que para mim é um privilégio, é um orgulho a música ser nomeada, etc. Mas é isso mesmo, é nós sentirmos o nosso trabalho recompensado, mas isso eu sinto exatamente a mesma coisa quando recebo mensagens no Facebook ou no Instagram, whatever, de fãs a dizer que a minha música os ajudou, está a ajudar a passar um momento complicado, que os ajudou a ter força para arranjar um trabalho, pessoas que estão doentes e que vão arranjar força às coisas que eu digo nas músicas. Isso é muito mais importante do que o resto. Obviamente que eu não estou aqui a dizer que ser nomeado por um Globo de Ouro não é uma coisa importante, claro que é, e obviamente que eu, se pudesse escolher, claro, eu queria ser nomeado sempre com todos os singles para um Globo de Ouro, mas na verdade, quando nós pensamos profundamente sobre isso, há coisas, dou muita importância a isso, mas dou muito mais importância a outras coisas como esta que acabei de dizer. Tanta gente à procura do que não interessa, tanta gente com valores que não enriquecem, tanta gente a pensar em tanta gente que se esquecem de olhar para o espelho, eu não estou nessa. Então baby, yo, what's up? mas não tenho Instagram, nem Facebook, nem WhatsApp. Tô na quarta praia, no morro, shut the fuck up. Se era para dar um rally in love, então pica. Se eu tiver bem, a tua conversa é um perigo. Estás a ver, eu não digo vibes. Nunca são leves contigo. Não me leves a mal, mas não me leves contigo. Eles falaram sobre ti, yeah, yeah. Eu não devia dizer isto, mas yeah, yeah. Ela disse que ele disse, yeah, yeah. E eu não quero saber disso, então please, para já. Faz-me um favor, mas se fores capaz, é que hoje eu só quero que me satisfaz. Leva inveja, leva o drama e tudo aquilo que isso traz. Então leva-me isso tudo, deixa só o meu telefone em paz. Aqui para ganhar, então temos que curtir as vitórias. Porque quando eu for para bazar, de tudo que temos, o melhor são memórias. Bad vibes querem-me domar, yep, mas não vale a pena, estou no meio do mar. E será que ainda te lembras de olhar? E eu não estava lá, eu estava aqui sem sucesso no mesmo lugar. Então fala de alguma coisa que me inspire. Conta uma história de alguém que trabalha e transpire. Para chegar onde quer e que agora está bem a sorrir. Que é como eu quero estar, mas não consigo porque estou a ouvir. Eles falaram sobre ti, yeah, yeah. Eu não devia dizer isto, mas yeah, yeah. Ela disse que ele disse, yeah, yeah. E eu não quero saber disso, então please, para já. Faz-me um favor, mas se fores capaz, é que hoje eu só quero que me satisfaz. Leva inveja, leva o drama e tudo aquilo que isso traz. Então leva-me isso tudo e deixa só a minha vida em paz. Volta e meia, quando estamos a falar de concertos, e ainda a propósito destas colaborações que há entre vós, por exemplo, o Agir, quando esteve agora no Coliseu, julgo que em novembro, um dos participantes era uma vez mais o Dengás. E agora, de repente, a verdade é que em breve teremos o Dengás também nos Coliseus. E pelo ritmo de venda, que julgo prestes a esgotar. E ainda estamos a um mês e tal, portanto, será para março. Quer o Porto, quer a Lisboa, dois dias seguidos. Ora, o que é que podem esperar as pessoas que já têm, ou que julgo saber, alguns até que fizeram ofertas de prendas de Natal, dos bilhetes do Dengás, o que é que podem esperar as pessoas que estão, de facto, na expectativa desses concertos? Olha, basicamente, esses concertos vão ser uma celebração destes dois álbuns, né? Do Para Sempre, o original, e o Para Sempre acústico. E depois vai ser bom porque nós vamos ter a oportunidade de tocar músicas que não conseguimos tocar durante o ano nos sítios onde vamos. Por isso, basicamente, o que eu quero... Nós temos um lema entre a banda, que é... Tem uma pequena asneira, mas nós conseguimos contornar isto aqui na rádio. Mas é entrar, partir isto tudo e sair feliz. E basicamente é isso que eu quero que nós vamos lá fazer, não é? A banda, mas também quero que as pessoas que entrem, que se divirtam, que cantem, que dancem, que se emocionem, seja de alegria, seja de saudade, seja do que for, e que no fim saiam de lá felizes. Por isso eu acho que é isso que vai acontecer. Nós estamos a preparar um concerto de uma mistura dos dois álbuns, com músicas mais power e para as pessoas saltarem, etc. E depois uma vertente também mais acústica. Vamos ter o quarteto de cordas, vamos ter secção de sopros, vamos ter convidados. E basicamente o que eu quero é que as pessoas, lá está, se emocionem, que pensem e que estejam ali com qualquer coisa. António, let's go, bro. Se eu tiver no deixete, então está tudo bem. Se eu tiver na TV, também está tudo bem. E olha só onde é que eu já cheguei. Enquanto eu for o mesmo, diz-me o que é que tem, o que é que tem. Yeah, yeah. E o que é que tem? Enquanto eu for o mesmo, diz-me o que é que tem. Eles não me ouvem, mas sabem o que eu digo. Com 30 eu não vim fazer amigos. Um hitman, não um hitmaker. Quando havia cash, só com big paper. Sem sombradas quando eu curto vê-los. Vir e vencer sem dor nos cotovelos.

isto foi gravado live on take e não houve trabalho nenhum de pós-produção no sentido de ele enganou-se aqui, agora temos que fazer não sei o quê. Se nós tínhamos a banda toda a tocar ao mesmo tempo, as cordas, os sopros, e eu muitas vezes a cantar só por cima de uma linha de piano, nem sequer tinha bateria nem no elemento rítmico, e acho que aquilo, eu próprio disse que se houvesse alguma imperfeição na voz ou enganei-me a fazer qualquer coisa, que eu fazia questão que aquilo ficasse no, na música, porque eu acho que isso ainda passava mais verdade às pessoas e ficava um disco ainda mais sincero. Eu acho que as pessoas sentiram isso. Nós temos um nave errado no fim, o António Zambuz diz uma coisa do tipo, vou apanhar o táxi, vou-me embora. Exatamente. E o técnico na altura disse, isto aqui é para tirar, não é? Eu disse, claro que não, mas isto são os momentos que só acontecem quando se fazem estas coisas ao vivo, né? Então eu queria guardar isto neste álbum também. Yeah, houve um dia que ela escreveu que não queria mais, mas eu não gostei, mas aceitei e virei a página. Disse que concordava e sem mágoas, se ela quisesse aparecer na mesma, era nas calmas. E pensava, até parece que adivinha, quando estava com elas nessa noite ela vinha para aproveitar a vida, e eu sentia nos lábios dela só de leve aquele copo de vinho. Aí o racional já não interessa, ele tinha tudo o que ela precisava, mas depressa. Ela entendeu chorão e que toda a patricinha adora um vagabundo, e que a nossa cena era essa. O tempo voava quando me sentava com ela, e se eu tivesse sem telefone sentava com ela. A verdade é que juntos era só vida é bela, até ela dizer que ele era o homem da vida dela. Ai, não estava nada errado, agora acorda ao meu lado, minha patricinha, melhor coisa do mundo. Adoro o vagabundo. Não entendia o meu meio e vice-versa, mas quando eu disse que ela ia ser minha, não era só conversa. Quando eu lhe disse para bazar, psicologia inversa, para azar dela ainda sabia falar com ela inversa. Eu não decolo, mas não fico longe, és do meu time e melhor do meu 11. Joguei um FIFA, espancei os bradas, liguei o FaceTime e fiquei 3 horas a ver o teu bronze. Eu jantava com elas, mas só morria. Mensagens para ti só para te contar o meu dia. Pela regra não podias, mas a regra não me interessa. Ainda bazava chateada a perguntar que dança é essa. Até ao dia em que disseste como é que eu fiz isto, eu avisei, estava marcado e tu nem fingiste. Deixaste uma mensagem a dizer está tudo errado, e agora acordas ao meu lado. Não estava nada errado, agora acordas ao meu lado, minha patricinha, melhor coisa do mundo. Porque ela adora o vagabundo. Agora é teu e tu sermos velhinhos, até as nossas babies terem filhos, até os babies delas terem filhos. Eu e tu já só nos rimos. Agora é teu e tu sermos velhinhos, até as nossas babies terem filhos, até os babies delas terem filhos. E eu e tu já só nos rimos. Não estava nada errado, vagabundo. Yeah. Olha o Zambizi. Bom, vou apanhar o táxi. As pessoas que foi fazendo também e a mostrar ao público, e a recepção que foi tendo das cambiantes que fazia ao vivo, que depois fez com que eu quero fazer isto e verter em disco. Por acaso não, porque nós durante os concertos deste ano todo, nós temos o nosso concerto, se calhar é muito mais power, né? É uma coisa que se calhar, porque em muitos sítios, por exemplo, se eu estiver a tocar num festival, é muito mais difícil agarrar as pessoas com uma música em formato acústico, porque as pessoas estão noutro contexto, estão com outra disposição, e se calhar isso torna-se mais complicado. Por isso, em relação a este álbum, acho que foi mesmo algumas sessões que nós fizemos com menos elementos e que achámos que aquilo estava a funcionar muito bem. A parte dos concertos durante o ano, conseguimos é perceber muito melhor quais é que são as músicas que as pessoas mais gostam, as músicas com que mais se identificam. Uhum. Pronto, já temos a parte da internet, também nos ajuda muito, mas os concertos são um elemento importante. Mas não diria que os concertos ditaram esta vontade de fazer isso em formato acústico. Pode ter ajudado, é porque nós, depois de ter feito tantos concertos e queríamos continuar a passar esta mensagem, se calhar sentimos necessidade de dar outro arranjo, outra roupagem àquilo que já tínhamos feito, até entre aspas, se calhar para desenjoar e para termos aquela tica outra vez para fazer o álbum. Deeper, stronger, faster, baby, I'ma keep on fighting. I'ma keep on fighting, yeah. Yeah. Isto é para homens. Homens não choram. Estão sem alma aqui. Então não é aqui que eles moram. Já os ouvi chorar. Dormir não dá. Estou há 2 anos aqui fechado sem conseguir acordar. E o melhor momento é o pior momento desta cheia. Não posso educá-los nem ensiná-los nesta cheia. Nem brincar com eles, nem protegê-los nesta shit. E quando eles perguntam se hoje eu também vou ao shit. Eu não queria ver a minha família nesta shit. Eu não queria estar aqui por causa de uma clique. Agora eu só quero ver o meu people crescer. Eles nem sabem what I did, so I gotta go. A deeper, stronger, a faster, baby, I'ma keep on fighting. I'ma keep on fighting, yeah. Vossa lembrança é eterna, mas o desânimo é constante, a saudade é eterna. Ainda é pior quando ela aperta uma corrida contra o tempo e eu estou a fazê-la com uma perna. É ser forte, não há outra hipótese nesta cheia. O tempo passa, nega, e avança nesta cheia. Com 30 anos não tenho nada nesta bitch. E eu sei que eu não sou santo, mas não pertenço a esta shit. E eu só queria ter uns 10 minutos do teu chill. São só 10 minutos que eu me sinto no teu crib. São uns 10 minutos que me salvam nesta shit. And you know what I did, so I gotta go. A deeper, stronger, a faster, baby, I'ma keep on fighting. I'ma keep on fighting, yeah. Como é, bro? Firmeza, man, como é que estás? Nunca esqueças que os putos sentem. Eles sabem quem tu és, então fica em paz. Os gajos estão com graça, tão saudáveis e com raça. E para te agradar agora dizem que mandam em casa. Dizem que pensam como ao pai, que tomam um banho igual ao pai, têm a roupa igual ao pai, tanta força como ao pai. Estou sempre contigo quando dorme, maneira. Pensos putos, tu vais ser sempre super-homem. A deeper, stronger, a faster, baby, I'ma keep on fighting. I'ma keep on fighting, yeah. Yeah. A deeper, a stronger, a faster, baby, I'ma keep on fighting. Quem se estreia aqui na Boa Nova, como é o caso de Engás, tem que passar por 3 desafios. Está disponível? Okay. Vamos a eles. Imagina, aliás, é uma imaginação que vai, em breve, em julho, vai poder concretizá-la, porque vai estar connosco aqui em concerto. Portanto, vai estar em Alves Hospital aqui na Expo. Portanto, a imaginação que queremos que tenha é esta. Imagine que nesse concerto lhe permita trazer consigo 2 bandas, 2 autores nacionais. Quem é que o Engás iria convidar? O António Zambujo, para ir comigo, gosto muito, e escolhi o Plutónico, que é o artista que vai fazer a abertura dos meus concertos no Coliseu. Nos Coliseus, uhum. Que é um artista novo também, que ainda vai dar aí muito o que falar, e se calhar eram estes Eram os três artistas que eu escolhi. Muito bem. Antigamente nós dois éramos iguais. Ontem éramos brutos, hoje em dia somos pais. E antes das nossas desavenças, será que tu ainda te lembras? Às vezes na minha cabeça fica a pensar no que tu pensas. Oh yeah. O segundo desafio é este. Vem uma banda da cena internacional, vem tocar a Portugal e chegando cá diz que não prescinde ter no seu concerto a participação do Dengás. Bem, sem dúvida que seria de Guns N' Roses, que foi a banda que me fez querer fazer música e querer dar concertos. Teríamos então aqui o Axl Rose com o Dengás. Agora, o terceiro e último desafio. Imagine que vai haver um disco de tributo a uma banda ou a um autor nacional e pede ao Dengás que faça uma versão de um tema desse autor para integrar o tal disco de tributo. Qual seria o autor ou tal banda que gostaria de homenagear e com que tema que o faria? Olha, português assim, à primeira, se calhar eu diria que seria o Rui Veloso, porque é uma música que eu me lembro que a minha mãe ouvia muito, por exemplo, quando eu era mais pequenino. Era uma música que se ouvia muito em minha casa, por isso, de alguma forma, se calhar não é uma coisa que eu consiga perceber diretamente a influência, mas se calhar é alguma coisa que me influenciou de alguma forma. Mas qual seria a música, não sei. Isso ainda tinha que ouvir aí algumas vezes, que era para não fazer já aqui uma escolha precipitada, mas acho que era horrível. Nem Deus tem o dom de escolher quem vai ser feliz. Nem Deus tem o dom de escolher quem vai ser feliz. Antes só de deixar ir embora e agradecer a disponibilidade que teve para connosco, queremos saber o que é que ficou na gaveta com este Para Sempre e que está aí seguramente para aparecer em breve. Olha, na gaveta não ficou grande coisa, mas já vem aí coisas novas. Mas isto tem duas respostas, porque eu não sou aquele tipo de artista que grava tipo 30 músicas e depois escolhe 10 para fazer parte de um álbum. Normalmente sei exatamente o que é que é fazer, sei as músicas que quero para o álbum, sei o que é que vou pedir, etc. E por isso não tenho assim essa gaveta cheia de outras coisas que não lancei. Mas posso dizer que já estou a trabalhar em músicas novas e num álbum novo. Em princípio será um álbum que sou eu e o Twins, mais uma vez a produzir, e acho que vai ser fixe, porque vai ser diferente. De uma parte vai ser diferente daquilo que tenho feito até agora, mas não vai fugir àquilo que as pessoas também estão habituadas a ouvir de mim, por isso acho que vai ser fixe. Estaremos atentos. Dengás, um abraço, obrigado por tudo, e obrigado, se não for antes, vamos nos encontrar aqui em junho, então, aqui na Expo em Oliveira do Hospital. É isso mesmo, estamos aí, muito obrigado pela presença. Eu queria dizer que não, mas estou contigo. Queria dizer que não, mas não consigo. Eu queria dizer que não, mas estou contigo. Queria dizer que não, mas não consigo. Eu queria dizer que não. Yeah, eu sorria porque era para sempre. Hoje eu estou com uma cara diferente, a ver no que nos estamos a tornar. Mas se me quiseres mudar ou trocar, eu vou-te encarar de frente.